saudade tão grande de ficar com você. Quando você me toca e me fala baixinho, desejo te amar. Ou no tapete